o que é sofrer por amor. Deixou pra mim como herança essa dor. Meu tempo é curto e a minha vida é bem menor. Eu sinto a vida sumindo ao meu redor. Você aí que tem amiga, namorada e companheira, procure conservá-la a vida inteira pra não chorar como eu chorei. Você aí que tem amiga, namorada e companheira, procure conservá-la a vida inteira pra não chorar como eu chorei. Pra não chorar como eu choro.